5 Libra espera, curva agora à direita para o 035, o limite ao localizador. 035, limite ao localizador, 2775, atingiu 6000. Desça para 3000 pés, ajuste no 05. Desça para 3000 no 05, na proa 035, 2775. Muito bom dia, passarelo 2221, no perfil da Momo Vatato, informa que não cumpre o gradiente de subida. Passarelo 2221, com nota radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 160. Via Momo para 160, pode confirmar se está livre das restrições, senhorita? Está livre. Foi entendido, está livre das restrições, passarelo 2221, ascensão 160. Saiu sobremodulado. Direita 080, autorizado ILS, reporte estabilizado, azul 277. Direita 080, autorizado, azul 277. Volume 649, aciona a identificação, desça para o nível 050, via chegada Ponce. Azul 2775, desça para 2000 pés, autorizado ILS Express. Azul 4958, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. 1895, boa, 4958, estabilizado, X-ray. 1118, decimal 95. 1118, 4958. Desce para 2000, azul 2775, reporte estabilizado. Passarelo 2221, autorizado direto VATAP. Está presente VATAP, passarelo 2221, obrigado. Estabilizado em LS, azul 2775. Azul 2775, completa final, chame torre, 1118, decimal 95. 1118, azul 2775. passarela 2221, solicito desvio à direita para evitar formações. Livre desvio, passarela 2221. Autorizar desvio à direita, passarela 2221. Controle Salvador, Boa Azul 4069, Zango 1, passa mil pés. Azul 4069, bom dia, contato radar, suba para o nível 320, após 2000 pés, autorizado direto Leda. 320, após 2000, direto Leda, Azul 4069. Passarela 2221, após desvios, autorizado direto Barreiras. Após desvios, Barreiras, passarela 2221, grato. Controle passarela 2221, informa que é uma antena proa 005. Ciente, passarela 2221. Boa 649, lista para 2000 pés, ajuste a 015, autorizado ILSX REI, reporte estabilizado. Para 2015, autorizado ILSX REI, reportar estado do voo 459. Salvador Departure Control, morning Eagle 1963, that's in 2005, serve one departure. Eagle 1963, radar contact class at level 360, fly direct to Leda position. So now fly in direct to Leda intersection, fly between to level 360, 1963. Prossiga, passarei 2221. Gente, passarei 2221, aguarde. Azul 4069, estamos no centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Centro Recife, 125 decimal 1, alternando 123 decimal 8, é o azul 4069, obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Passarei 2221, autorizado, nível final 180. Passarelo 2221 está no centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Controle Salvador, bom dia, Chanel 621, cruza 1500 na saída Sambo 1. Oceano 621, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Até após 2000 pés, direto Leda, Oceano 62, voo 1. Voo no 649, completo sinal, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, voo no 649, obrigado. 1963, call Recife, 125.1, if unable, 123.8. Hello, Recife Center, thank you, 1251, if unable, 123, go 1963. Controle Salvador, Gol no 093, passando 1600. Gol no 093, bom dia, contato radar, suba para o nível 39, correção 360, após 2000 pés autorizado direto elefa. Sob vigilância, passando 2000 agora direto elefa, subindo para o 360, Gol no 093. 093, solicita desvio. Até a proa 245 por aproximadamente 40 milhas. Sim, livre desvio igual a 093. 093. Na 6211, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Obrigado, bom voo. Lona 093, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Sim, 093, bom dia. Bom dia. Controle, boa, Rio 5973, decolou a Tuca na sua escuta. Rio 5973, bom dia, contato radar, subo para o nível 330, sai da Tuca. 330 na Tuca, 5973. Olho Rio 5973, possibilidade de voar o BR, o Romeu Ponte 018. Rio 5973, aguarde. Solicita desvio à direita para livrar a formação. Sente livre desvio no Rio 5973, confirme a proa e quantas milhas? A proa aproximadamente a proa 110 por 40 milhas. Sente Rio 5973. E 5973, Sano Centro Recife, 126.85, Alterne 125.45. 126.85, 125.45, boa. Salvador, bom dia, TAM 3517. TAM 3517, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Elefa. 2000 Elefa, TAM 3517. Luna 755, bom dia, autorizado chegada, bom, se desça para o nível de voo 060. Duna 092, bom dia, autorizado direto à posição Duna, deixa para o nível 050. Da 35 no canto, forma um desvio à direita para 290 por 40 milhas. Gente, 35 no canto. Chegou na 092. Commodore Departure, good morning. Go 1233, passing 1400. Go 1233, radar contact, mark at level 360, at 2000 feet, fly eleva position. Clear to flight level 360, after 2000, right turn up, eleva transition. Go 1233. Chegou na 755, autorizado de dirigir. Centro 357, estamos no centro Recife, 128 decimal 8, Altern 126.0. Rio 5975, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 350, saída da MOMO. 350 na MOMO, 5975. Goma 755, número 2 na aproximação, redução de velocidade para 2309. Goma 092, desça para 2000 pés, ajuste a 0 no 5, autorizado INSX Rei, reporte estabilizado. Rio 5975, inicialmente mantém a saída devido ao tráfego 1:27 rumo sul, cruzando o nível de voo no 250060, Bravo 737. Pronto, livre de desvios, o Rio 5975. Go 1233, call Recife, 128.8, Sanable 126.0. Recife 128, Sanable 126.0, call 1233, Sabuni. Roma 755, desça para 4.000 pés, ajustando a 015, após desvio de voo e pelo, complete redução de velocidade 210 mais. É, descendo para 4.000 após desvio de pelo, 1.015, o voo 755 completando a redução. Rio 5975, após desvios autorizados direto a Buco. Direto a Buco. Gama 092. Gama 092, completa final, chame torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia. Gama 1755, após pelo Voiduna, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS-X Rei, reporta estabilizado. Exato, X-Ray da 10 vai reportar estabilizado, boa, 1755, após pelo. Então, 4753, bom dia, autorizado de chegada, bom, se desça para o nível 050. Rio 5975, chame centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Bom dia. Bono, dono estabilizado, Bono 755. Bono 755, complexo afinal, Sami Torre, 118 decimal 95. Passando o sinal S3, chamar a torre 118 95.